Faça um download, as cenas vêm como um flash na mente, quebrando as correntes, desprezando o ato inconsequente, invadindo a mente, tipo algo entorpecentemente sente, algo que motiva pra seguir em frente é quente. O sangue que corre percorre minhas veias, já se olhou no espelho e hoje a quem você se assemelha. Entrei no jogo e se jogar tem as cartas na manga, pra me vencer tem que ser bom, senão de que adianta. Vem cá cigana, lê minha mão, videncia o futuro, quem fui, quem sou eu, que serei, quero saber de tudo. Se eu sou sádico, dizem que não sou humilde. Quem é você pra me julgar se também é um patife? Se a sua estrela não brilha, não é problema meu. Faça seu adianto, corra atrás do que é seu. Olhe pra frente no horizonte, sua infinidade. Ainda tem chão, pois sem trabalho não há prosperidade. Falta caráter, consciência pra esse povo insano. Chega de mão na cabeça, chega de passar um pano. Pano rasgou, diz pra mim quem segurou a bronca. Que aguenta é foda, além da rua é tiro na boca. Quem duvidou se espantou, caiu do cavalo, apertou o play, já era. Agora me acompanha os passos, quer partir pra cima, vem pronto pro arrebento. Tamo, pega os armamentos que eu derrubo você no argumento. Somos o pico da colina e não falo bobagem. Se faço meu castelo é porque vim só de passagem. O rap é nosso enredo, nosso hino de vitória. Mas que dinheiro vale ser lembrado pela história? Mundo dá voltas e volta no mesmo lugar. Lógico, o tempo não pare, não anda devagar. É desse jeito, vagabundo, groove bate forte. Não tô sozinho, colegado, junto é só desastre. A parceria dura, o convite foi permanente. Foi só firmar as ideias, sistema deu pano e sente. América Latina na contagem regressiva. Los hermanos, somos todos, todos dizem. Zero chegando, tô na missão. Com uma brisa na mente, de calibre na mão, sangue bom. Ó só, mas não fica só no vapor. Ei, a caminhada é limpa, sem vestígio, morou. Tipo contagem regressiva pros vermes que tá na rua. Sem conceito no crime, respeito só pra loucura. No rap em alta voltagem, prossigo, levo no peito. Quem não fecha comigo, compadre, é daquele jeito. Bumbum batendo na lata, caixa firme o compasso. Vem comigo, bandido, partindo pro arregaço. É que a cada minuto que passa, prossigo de forma tipo inofensiva. Compadre, se liga, nascendo barato, tá louco de forma excessiva. Bum, explosão, combustão, disparo com precisão. Metal forjado a fogo, resiste a alta pressão. 40% da população de Campinas está aqui. CPOG, Zona Oeste, autorizado pra vir. Locomotiva louca, pronta pra descarrilhar. Sai da frente, parasita, máquina ruim de freia. Vamos lá, saca aí, não vai dar mais pra fugir. Alvo abatido de longe, sem chance de reagir. Cê tá em choque, olha lá, tempo acabando, opa, eu sou mais um pra somar. Sem tititi, blá blá blá. O rap é mola propulsora que me impulsiona. Amplifico o meu intuito de dizer como funciona. Definição, meu escudo contra dardos inflamados. Dispositivo de guerra, na mão de exímios soldados. Voz de assalto ao sistema, sem massagem pro estado. O excluído retorna sempre de peito lotado. Espaço curto de tempo, proposta ao seu parecer. Esgotou-se o seu prazo, não tem pra onde correr. Correr. Preste atenção, isso é bom para você.